Essa muita gente lembra, hein? Maravilhosa a música. Olha a mãozinha. Alô, Gia. Relembrando Gia e Giovanni. De repente você vem e diz: e esse amor tá por um triz, e nada fiz pra não deixar desabar por água abaixo essa paixão, e me acusa sem razão de enganar seu coração. Pare e pense, tente refletir, e você vai descobrir no seu espelho interior as imagens desse filme de emoções, os motivos e as razões, os conflitos desse amor. Quero ver se nessa tela cara a cara eu e você tem coragem de dizer falando sério que já não me ama. Eu duvido que você não tenha medo de me perder, que não morra de saudade do calor que tem a nossa cama. Essa nuvem rebobina essa vida, apague a luz, aperte o play, invente outra sessão. O recomeço desse amor sempre termina um beijo de paixão. Ah! Oh, oh, oh, oh. Pare, pense, tente refletir, e você vai descobrir no seu espelho interior as imagens desse filme de emoções, os motivos e as razões, os conflitos desse amor. Quero ver se nessa tela cara a cara eu e você tem coragem de dizer falando sério que já não me ama. Eu duvido que você não tenha medo de me perder, que não morra de saudade do calor que tem a nossa cama. Pensando bem que bobina essa vida, apague a luz, aperte o play, invente outra sessão. O recomeço desse amor sempre termina um beijo de paixão. Quero ver se nessa tela cara a cara eu e você não tem coragem de dizer falando sério que já não me ama. Eu duvido que você não tenha medo de me perder, que não morra de saudade do calor que tem a nossa cama. Pensando bem, rebobina essa fita, apague a luz, aperte o play, invente outra sessão. O recomeço desse amor sempre termina um beijo de paixão. Alô, Uruaçu! Beijo de paixão. Obrigado, gente. Valeu, Jean! Mas que emoção estar com você aqui. Mas é uma alegria estar com vocês aqui.